Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, o nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar. A gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver. Na rua, tropeçando e levantando sempre com você. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança. A gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver.